paz do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu posso isso, posso aquilo, tenho poder. Outros dizem, ah, mas eu também sou filho de Deus, eu mereço. Vamos ver as bases bíblicas sobre isso. A Bíblia fala que o homem não tem poder nenhum se lá de Deus não lhe for dado. E a Bíblia fala também que Deus, ele é criador de todos. Deus é Deus de todos, porém, ele é Pai somente daqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso Paulo disse, tudo posso em Cristo que me fortalece. E esse poder que vem do alto, o maior deles que Deus dá, é o homem ser chamado Filho de Deus. E isso é só através de Jesus Cristo. Aí sim, existe base bíblica para declarar. Eu sou filho de Deus e posso todas as coisas. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.